Autorizado acionamento, chama para o táxi, 5219, que é na HB11. Chamará para o táxi. O November X-Ray Tango, na escuta, pacote. O November X-Ray Tango, autorizado voo Salvador, pelo litoral norte a 500 pés. Decola da cabeceira 17, comprou a norte para o corredor forte, em coordenação com a torre 186, o controle 1935, transponder será o 0157, corteja. Lima Lima Fox, isso para 2000 pés, ajuste no 0 no 1, autorizado ILS, porta estabilizada. Lima Fox. Sobe. Vento 120 graus, 99. Usa velocidade para 2000 nós, isso para 3000 pés, ajuste no 0 no 1. Aí desce para 3000, estou reduzindo, ferrado. Zona 90, aciona a identificação, desce para o nível de voo 080, chegada a Mário. Ficou 080, Mário, zona 0. Está autorizado na presente posição, inicial puxa, chama para o táxi, o 3217. 120 graus, 9 mais. 120 com... 10 com 10, vai botar o som controlado lá, já zero. Confirme, Guardião 02. Reportar no solo controlado, Guardião 02. Suficiente. Diga. Mike, Fox Sierra, mantenha o 1500 pés, condições visuais, ajuste no 0 no 1, mantenha corredores, reporte na rotatória. Crescente, logo. E o código? Para trás, com 40, por favor, 3420, Alterna, Brasília. 45-320, Brasília. Está livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera, a torre 1812 é o altímetro 1011. Passarelo, bom voo, boa noite. Pátio Uno, Índia e Alfa, no ponto de espera, para a torre 1812, grato, bom trabalho. Tango, prossiga. Localizador. Gente, apesar do acionamento, chama pro táxi o November X-Ray Tango. Lima Fox no localizador. Lima Lima Fox na torre 118 decimalmente. 2 metros. 1-0 até a posição Cudide, após direto, decola da cabeceira 1-0 com curva direita, subida da El, em seguida para as posições Leda e Bride, o transponder é 5-5-2-0, controle 1-1-9, decimal 3-5, cortejo. Lima Fox. Golf Mike Alpha, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 1. Whisky Juliette Zulu, correto cotejamento, chama para acionamento no pátio 3. Usa velocidade para 2509. 050, recebido para 2509, o aqui 4209. Para o táxi 165 a bordo, 36 horas e 10, alternativa vai. 35, pega autonomia e alterna Salvador. 40 a bordo, Salvador, autonomia? 3,50. 3,50, ok. O 35219 vai taxiar até a saída do pátio 3 e aguardar para ingresso no pátio principal. 35219. 5219, confirmando o QLB 49. 49, ok. Sala da 3217 para o táxi, 165 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Guarulhos. O TAN 3217, livre táxi, pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera a torre em 18.6, quando pronto, a torre em 18.6, o QNHB 11, bom voo, bom dia, o TAN. QNHB autorizado, pátio India Alpha na atmosfera 2636. O Trip 5219, só confirmando, o senhor vai seguir a aeronave da TAM que está saindo do pátio principal, ok? Devido à performance, o senhor será colocado a, como número 2 após o TAM, ok? Ok, está vazando a aeronave da TAM. Reporta para ingresso. Após o TAM, pode prosseguir até o pátio, até o ponto de espera, o QNH611, a torre 186, boa noite. Após o TAM, prossegue o ponto de espera, a torre 186, boa noite. Tá 3190, desça para nível de voo 060, reduz a velocidade para 2509. 060, reduzindo, para o Lauro de Freitas. Bono, alternando 3325. Registro 251-3325, azul 4-2. Mike Alpha, desce para 2000 pés, autorizado ENS. X-ray Tango, 199 decimal 35. Tango, 199 decimal 35. O papapapá Lima Lima Fox, seu Solos 48. Com 1008. 1008, ajuste com o azul 42 também. Ajuste no 0, 1-1. 1-0, 1-1, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, November X-ray Tango. Transponder é 5510, controle 1935, enquanto isso. 3060 para Brasília, via Pernambuco, na 7. Recolha 1090, vira curva direita, saída ABO, pressão elétrica. 5510, transponder, 1935, controle. Com 1925. 1925, correto, cotejamento, chama para o push, acionamento no 11. Chama no 11, com 1925. 130 graus, 10 mais. Depois do 90, 39. Tem na prova rotatória mais Serra Golfo. Tem. Então 3190, reduza para 2009. Controle de Salvador, Papa Santo Romeu, Papa Santo, solicita a descida para 1 no meu pé de regresso, que é corredor. Foi para o Patango, desça para 1 no meu pé, ajuste no 0 no 1, via corredores, reporte na rotatória. Vai descer para 1 no meu pé, regressar em corredores da ajuste 10111, reportar na rotatória Papatango, Romeu Papatango. Entendi o 3090, 060. São 3190, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 1. 4000 com 0 no 1, 3090. Mike Serra Golf, chame torre 118, decimal 6. Torre 18B, trato. Corre, Papa Romeu, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, autorizado final da 97, reporta final 3 milhas da 97, Mike Serra Golf. Autorizado final da 97, Mike Serra Golf. 4206, chame desça para 2000 pés, ajuste no 091, autorizado ELS. 2000, autorizado ELS. Ciente. Cancelando aos 51, ajustes como número 2 para aproximação da 97. Tráfego na final da 97, a 4 milhas. Escada 851, desça para 1.500 pés na proa da rotatória. Bravo, Oscar Romeu, transição Elefa. Obrigado. Essa era 2303, correção, ingresse no corredor forte, via corredores, reporte na rotatória. 439. Detonação para sequenciamento. Curva à esquerda, proa 045, limite ao localizador. Reduz a velocidade para 2009. 3090, frente esquerda, 045, limitado ao localizador, reduz. 3090, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 1. 3090, 97. Mais alto. sinalizar no pedágio, senhora. Se autorizado, sobrevoa a baixa altura, totalmente condicionado ao tráfego na sua escuta permanente. No Rio de Janeiro, mantenha 500 pés. Dando. Golf Mike Alpha mantém a separação visual com o tráfego, ajustando-se como número 2. Mike Alpha, como 2. Tá 3217, autorizado decolagem pressão 0, vento 1, 90 graus, 99. 2303, tem conhecimento dos corredores visuais, Salvador? Gente, vou ir no, na prova do BOS. Segunda final da 1-0, já 3 milhas do marcador. Se afastar demais, vai ter que ser um 360 para espera. Aí já, alfa, pro lado. Desça para 040, chegada bom. Ok, só um instantinho, grupo Zulu Costa Azul, só um instantinho para a cópia. Palmeiras. 26, Azul 4, 206. Agora 390. Bravo, na escuta, para a cópia. O meu Oscar Bravo, está autorizado para grupo Zulu Costa Azul, a 500 pés pela linha do litoral, decola da cabeceira 17 com curva direita para o litoral sul, o transponder é o 0165 e o controle em 1935, até de ponto de espera da 90. 3 milhas, rumo oposto, mantendo 500 pés, corredor forte. Desejamento é 2 a bordo, parte da Bata, torre 18,6 para acionamento, movou até a próxima, QNH-6. 06, abaixei travão. Confirma o último que chamou a torre. O azul 4206, abaixei travão. Azul 4206, continua a pressionação, guardando autorização para pouso. Continua a pressionação, 4206. Mike Serra Golf, livre à esquerda, guarde para ingresso na pista 17. O meu papatango, o tráfego informado está na vertical do pedágio. Do tráfego, ainda não visual, o Romeu Papatango está com a toa da rotatória. Romeu Papatango, é, o tráfego formado é um Rota 54, já desceu para o nível, para 500 pés. Irmona, 1-4. 1-077, aguarde, é o número 2 no setor, ok? Aguarde. Aguarda como número 2 no 077. Confirme. É o TAN 3217, decolado. TAN 3217, contato radar, nível de voo 360 autorizado, voo e Leda. Leda da presente. Golf Mike Alpha no solo 56, livra a pista pela direita. 4208, autorizado pouso pista no 0, vento no 0 graus, 99. O azul 4206, livre pouso. Desconsidere, seu solo aos 56. 6.85. 2545, 2.65, bom trabalho, 2.2.3. Autorizado o táxi via pátio 3, após ingresso no pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, a torre 18.6, o altímetro 1.011. Bom voo e boa noite. Whisky Juliette Lou. Reporte na rotatória. Já. Prossiga. Mike Kilo, direto para o Itapuã, em forte visual com o campo. 57, ele vai pista para a direita, 1219. 1219, pela direita, no ato 429. Mosca Bravo, prossiga. Paulo Salvador, muito boa tarde, azul 4206. Livrou? 4206, boa tarde, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, aguarde antes da Juliette, o 4206. 1190, 3A, pouso, pista 10, vento 120 graus, 99. Mete livre, pausa 10, 3090. Já está flutuando, rota 90 para a direita. É, autorizado final do 97, pata final 3 milhas do 97, Mike Fox A. Fox A. E 3 horas e meia dúzia. Ok, tá livre o táxi, vai seguir o Citation saindo do pátio 3. O senhor vai via pátio 1 no India Alpha, no ponto de espera, torre 186, o QNH 1011. Bom voo, boa noite, boa 755. 5219 ali, mantém pista no zero. Golo 077, autorizado acionamento, chama para o táxi, altímetro 1011. Chamará para o táxi com meu 1011, no 045077. Mosca Bravo, informe se tem condições de decolar seu programa sem interferir com a final do 1735. Turno 20 graus, 8 nós, o Romeu Mosca Bravo é a porta fora do sol. Final de 3, Mike, Fox 4A. Tá 3190, solo 59, levar a pista pela direita, solo 219. Pedrão 219, vai. O Mike Fox Sierra, autorizado pouso pista 17, o vento 120 graus, 89. Informa o helicóptero iniciando decolagem na grama, não interferirá com seu pouso 17. Já. Livrou? É o tanque livrou, né? 3190 da Tanigão. 3190, ok. Prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3190. Vento 120 graus, 99. Mosca Bravo, decolado aos 2000, controle 199-35. Bravo. Controle Salvador, Papa Romeu, Mosca Bravo. Romeu, Mosca Bravo, prossiga. Decolando Salvador, para lá, controle de Costa Azul, vai manter 500 pés, 2 a bordo. Código 0165, Mosca Bravo. Romeu, Oscar Bravo, confirme. Pouso em Costa Azul. Pouso em Costa Azul, já. Ciente, informe visual local de pouso. Visual local de pouso, bravo. Controle Salvador, Romeu Papatango, se encontra na rotatória. Romeu Papatango, chama a torre 1-1-2-2-6. De portão 03. Cinco, dois, um, nove, decolada 01, no controle 119, desfão 35. 5219, um, nove. Meu Papatango, na rotatória, visual com o campo. Meu Papatango, autorizado final do 17, reporta final 3 milhas do 17, meu Papatango. Reportará na final de 3 milhas, com o meu Papatango. Papá Romeu, Romeu, Oscar Bravo, informa o tráfego 12 horas, 2 milhas. Mesmo rumo, mantendo 1 no meu pé. Salvador, o trip 5219 na saída agora. Trip 5219, contato radar, nível de voo 200, saída arco. 5219. Já Cana 6320, reduz a velocidade para 2009. Na 6326, reduz a velocidade para 2009. 6326, 209. Pouco no 399, frente da Tango, posição 7. Pulo 399, São Paulo, Congonhas 360, aguarde um minuto para a cota. Esquerda para 360, limite ao curso, localizador. 360, limite ao curso. 6326. Era nós, Romeu Papatango. Pouso autorizado, Romeu Papatango. O Papatango Whisky Juliette Zulu autorizado a decolagem pista no zero, vento 120 graus, 109. 399, vento da Tango, posição 7. Solicita 320, Salvador. São Paulo, perdão. Ok, 399, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. É, inicialmente pela APA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, em seguida para Leda e Bride. O transponder é 5473, o crone 1935. Conteja. Meu pé para... meu pé. O Salvador Congonhas 360, de Antero Zulu, 16, inicialmente. Decola da 10, na curva à direita da El, depois Leda e depois direto Bride. 5473, transponder 1935, controle. Só confirmando, é Dael, após direto para Leda e após direto para Bride. Bride é Bravo Romeo Índia Eco Delta. Delta Eco, perdão. Bravo Romeo Índia Delta Eco. Ah, ok. Bride, Bravo Romeo Índia Delta Eco. É, só poderia confirmar inicialmente Upper Zulu 16. É porque o plano aqui consta Upper Zulu 10, não é isso? Mas como vai Dael, Leda, Bride? Já terá ultrapassado o Upper Zulu 10, intercepta Upper Zulu 16, o que eu tenho aqui após é Belo Horizonte e direto Trive. Ah, ok. Então é 16. Então ok, maravilha, brigadão. Ok. É, ajustando 0 no 1, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, 1011, reporte estabilizado, web. Controle de Salvador, é Papa Tango, isso que Gilles Zulu decolou na Dael. Whisky Zurliette Zulu, contato radar na decolagem, se for para nível de voo 360, saída da Elda, presente voo Leda. Na presente Leda, até o 360, Whisky Gilette Zulu. Posicionar 6326, Romeu. Romeu, Oscar Bravo, frequência livre. Oceané 6326, resumo na mediação da Protuna. É, não foi entendido. Oceané 6326, reassuma a navegação na proa de Duna. Ok, Duna mantendo 050. 6326, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 1, autorizado e ALS, reporte estabilizado. 3.000 como 0, como 1, reportará estabilizado. Tá livre o táxi, pátio 1, Índia e Alfa. Não pode esperar a torre em 186, o QNH 1011. Bom voo, boa noite, 1077. Pátio 1, Alfa, pode esperar a torre. Obrigada, vou trabalhar até a próxima. 3, prossiga. Tá, visual com o campo, na proa 260, é, autorizado pelo controle. A sua escuta para todos na 10. Tá mantendo agora, descendo para 1500 pés. Gente, o Força Aérea 2303 vai manter a proa. É o número 2 para aproximação da 10. Aguarde novas instruções para a curva para aproximação da 10. A sua escuta, 2303. Gente, o meu compatão. Gol no 755, autorizado a decolagem pista no 0, vento no 20 graus, 99. 2.6620. O transponder é 0170, controle 1935, cotejo. Tá 20, tá a 3.0, bom dia, boa tarde. Boa Bob Jet 6720, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Check trem. O trem embaixo travado, mantém a aproximação para 190 Web 6720. Então, decolaria com proa direto para a Ilha dos Frades, com proa noroeste. Ok, tchau, Alfatão. Então, confirmando, decola da Uru 7 com proa noroeste. O restante da autorização permanece. 2303, informa-se se está visual com tráfego na final da 10, sua esquerda. Negativo, visual com a 9 na final. Está autorizado curva à esquerda para sinal da 10, está ajustando-se como número 2. Reporta na final da 10, força aérea. Reportará o 2303. Autorizado para o Galeão, nível 380, primeiro aerovia, Zulu 10. Decola da 10, com curva direita, subida da El, seguida para Leda e Bride. O transponder é 5532, controle 1935. Cotejo. Muito boa noite. É o 3145 decolando para o nível 380. Decola da 10, curva direita, Zulu 10, primeira aerovia, da El, Leda e Bride. 5532, transponder 1935, com controle a bordo. 3145. 03. Recente. O 755 decolou 08, controle 1935. 1935, vá para. O 6720, livre pouso, vento no 20 graus, 10 mais. Livre pouso, é 6720. Sorgona 755, boa noite. Meu Mike é Cofilo, hoje tá bom, 6 milhas. 40, saída da Euleda. 340, da Euleda, Gona 755. Ok. O 35415, confirme 065 para Elias. 35410, ok, aguarde um instantinho então o 35415. Voo 0077, mantém a ponto de espera da 10. O 35415, copia? Nossa, copia, 5415, está autorizado então para Ilhéus, o plano Yankee inicialmente no 140, a rota direto. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, após Leda e após direto para Ilhéus. O transponder é 0260, controle 1935, contexto. Correto, 5415, chame para o acionamento. Gente, autorizado de colagem no Charlie Alfatão, movimento 190 graus, 8 mais. Já na final, baixado travado, força aérea 2303. Força aérea 2303, o vento 120 graus, 8 nós, QNH 1011, autorizado pouso 990, o vento, força aérea. Autorizado pouso para o 03, força aérea. Acabou, transição Elefa, o transponder é 5551 e o controle opera em 119.35, quanto é isso? PS, conforme autorizado, 380 para Brasília, rota conforme plano via Ampizulu 17. Decola da 10, primeira curva à direita, no perfil da Abu, com transição Elefa, aciona 55. 551 no transponder e o controle 6933.